ataque 3145 da TAM, 156, 4 horas caminhando. O 627, de colônia, se escuta, sai da boca. Trip 5627, contato radar, saída PUCA, sobre mantém nível 150. 150, saída da PUCA, 5627. Plan 3155, chame centro na frequência 13325, alterna 1251. 23251, boa. Chame na ótica, o índio no número alto. Do voo 755. Complexo final, chame torre 118-95. 7895. Afirmo, 118-95. Ok, beleza. E é o voo 755, boa. Voo 1755, já aproximação, reporte no marcador externo com trem baixado atrasado, Guinegão 1012. Motorão externo baixado atrasado, 755. Reporte antes do ataque São Juliette. Vai encontrar antes da Juliette, bom tempo. Oi, papai, estamos em Lavento Yankee Mike, a 3 dias da 17. Avistado 37, posto 7 de novembro, Yankee Mike, vento 0, 90 graus, 1 a 0. Atualizando o posto 97, 90 Yankee Mike. Quem só vai estar bravo que o uísque? Essa quarta milha mais 5 segundos agora pro Delta Mike. Confirme para pilotar o uísque Delta Mike. Uma décima terceira milha agora, com 5 segundos chegando ao salão do Delta Mike. Sim, chovendo a corda rotatória e reporte visual com campo. É comparado também. Ponto de espera da 10, ajuste no 0 no 8, foi ajuste no 0 no 2 e torre 118.95. Autorizado, 118.95, ajuste no 0 no 8, 35.24. Lento 01, desça para 2.000 pés, ajuste o RONES, autorizado ele vai ser que foi pista no zero, reposta estabilizada. Para 2.000, autorizado. Frank Mike, no solo, Zuno 5, libere na Quebec, aguardando para prosseguir no 7.4. Nós que estamos aqui, eu informo que seu modo Charlie encontra-se no operante, vou fazer um check no transponder. Meia zero, correto? Sim, o novembro Yankee Mike está autorizado até o pátio 4, você pode pista livre, novembro Yankee Mike. Pronto, 3145, centro de informação Quebec, visual do tráfego na curta final, boa tarde. Ah, depois da passagem do tráfego ali mantém, pista na zero. Tá 3145. 3145 da TAM. 4182, boa tarde. Boa. O 925 desceu para 4.000 pés, ajuste no 0 no 2. 4.000, 0, 2, 1, 9. Me mantém, ponto de espera. Mantém, 5, 2, 4. Gol 1755, na sala zona 6, libere direito, solo 1 da zona decimal 9. Gente, novembro, Jack Mike. O contato visual, Delta Mike. Meia, 12 de milha, 2 minutos. Tata Whisky, Delta Mike, chame Torre Salvador na frequência 1118, decimal 95. 1895, a Torre, obrigado. Solo Web 529, Sierra, seria nossa autorização? Em 4 milhas, mais 2 minutos. 129, afirmativo, proscópia. Chega, Brinco. Autorizado com fins 360, conforme todo o plano. Decola 1-0, curva direita da Euleida Bridge, após Bridge, peso Luno 6. 1-2-0, decimal 8, 5-4-2-5. Autorizado 360, via rota para Confins, decola 10, curva direita da Euleida Bridge, controle 208, transponder 5-4-2-5. 4-5-2-5. Correto, chama pronto, puxa acionamento. Obrigado. Índia Novembro, autorizado ingresso na 97, reporte pronto para decolagem. O Índia Novembro. 5-0-1. Torre Salvador, boa tarde. Olimpo 01, final LF. Olimpo 01, reporte no externo contra a embaixada e travado. Tá passando o externo? Trem embaixada e travado, Olimpo 01. É, de Olimpo 01, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Aproxima a guarda, autorização para pouso, Olimpo 01. Através do nosso agora o Delta Mike. Gente, o Ixi Data Mike, a intenção é o pátio 3? É, pouso direto no pátio do Graé, senhora. Tá com Goiás, agora de copo. Afirmativo, alguma dúvida ainda prevista, senhor? Tá, é o Lei da Bridge. Novembro Alfa, tá pronto pra decolagem? Decolando de imediato, Índia Novembro Alfa, vem uma centena no 49. Salvador, tá 3145, boa. Tá 3145, boa tarde, contato radar, série do EL, suba e mantenha nível 380. 380, pode falar pro prateleira, senhora? Faz 2 mil pés, autorizado líder. 2 mil líder, obrigado, 3145, tá. Afirmativo, Trita. Afirmativo, prossiga para pouso pairado sobre a cabeceira 17, vento 1 centena com 149. Pra 17, visual, para a nave decolamos, já tá mais, obrigado. Olimpo 01, apenas para informação de tráfego, teremos o helicóptero, um Alfa 119, que vai prosseguir para pouso pairado sobre cabeceira 17, não vai interferir com a sua aproximação. E nesse momento também decola um Charlie 150, prosseguindo linha do litoral, também não vai interferir com a sua aproximação. Livre pouso, Olimpo 01, vento uma centena no 49. Tá, ciente, livre pouso para Olimpo 01. Chegou de cópia, 3217. Na 17, pairado, o Graé fica à minha direita, aqui, Curitiba. Tira a sua direita. Sai do táxi, então. Sai do táxi, no código de frente livre, o Whisky e Delta Mike. Não tive a informação, poderia repetir? Autorizado o táxi até o Graé, no código de frequência livre, o Whisky e Delta Mike. Salvador, Índia Novembro Alfa, decolador 97, está ingressando no Axé, autoriza a troca de frequência. Decolador 21, controle aguariano 2018, Índia Novembro Alfa. 1208, Índia Novembro Alfa. 95 para o pushback acelerado. 4, portal 5, agora autorizado, time 3. Papá, Romeu, Índia, Novembro Alfa, decoladão 97 na sua escuta. Papá, Romeu, Índia, Novembro Alfa, prossiga. Decoladão 97, está ingressando corredor Axel, no meu pé. Sim, de corredor Axel, no meu pé, exatamente para o da barra. Reporta farol da barra, Índia, Novembro Alfa. Não lhe matei, Pistina Zero. Lhe matei, via Charlie, o 5241. Solos 23, libera a esquerda, abre estação na frequência livre. Estação 02, aponte para a descida. Para puxar de estacionamento, 502, 729 web. Botão 2, inicia agora, imediato. Não, ainda tem que remover o FIGA, né? Mais 3 minutos. Ok, então aguarda, devido ao chanel já. Você vem meio pushback, não vai atrasar o tráfego. Ok, vai lá. Reposta quando tiver com o Stinger liberado. Ok. Uno 399, cópia. Prossiga. Autorizado com o Voyage 360, conforme a nota do plano. Decoda 10, direita, da Euleda Bridge. Controle 120.8. Aciona 5433, confirmando após bridge, Hunter Zulu 16. E após conforme a nota. Sim, autorizado 360, rota conforme o plano, decola da 10, curva direita, da Euleda Bridge, após bridge, Hunter Zulu 16. Controle 1208, transponder 5433, voo no 399. No 399, correto, pronto. Chama lá. Do procedimento em Renave, pista 10, chame torre na frequência 118.95. 18.95, boa tarde. 35.627, autorizado da presença, por hoje Aracaju. 5.627, autorizado direto a Aracaju. Campo 1, 2, porta boa, 3 e 2, antena Recife. 1925, última aproximação, reporte no externo contra embaixada e travado, que negão no 012. 02 já é contra embaixo travado, gol 10 com 925. 5729, coordena equipe de solo após tráfego do Chanel retaguarda, autorizado. Coordenando com solo após o Chanel autorizado, 5729. Solo Salvador, boa, 2231 na portaria do Mateus. Gente, aguarde. Solo, gol, 0.77. Solo, Salvador, gol, 0.77. 1.077, ciente ao número 2, cópia. Tan 3217, cópia. Autorizado com fins 360. Decola da pista 10, com a direita da Euleda Bridge. Após bridge, peso 16. 120, decimal 8, 5431. Pronto, 3217. 3, 145, Recife, 13325, alterna 1251. 1325, 251, tá? 3145, tá? Obrigado. Nada. Autorizado, portão no 0, chame táxi. Voo no 077, cópia. Copia. Autorizado, Galeão, 360, conforme a nota do plano. Decola da pista 10, curva direita da Euleda Bridge, AP Zulu 10. Controle 120, decimal 8, 5437. Confirmando 5437. Chama para pushback acionar. 437, mandou pushback. Pushback acionamento, voo 1399. Voo 1399, aguarda autorização. Tráfego da WebJet já iniciou. Assim que possível, ele é liberado. Afirmativo, não aguardo, voo 1399. Voo 755, aguardando cópia. 4.04. Na 63 no 430 Daniel e manter, puxa no 0. Além da tela, 5.4. Ciência, desce para 2 mil pés, ajuste na 012, autorizado final, LS, pista na 0, reposta estabilizada. Atlântico para 2 mil pés, portaria estabilizada. Bom, 1925. Nível 180, decola da pista 10, curva à esquerda, saída Momo, VATAP, após prosseguir a Whisky 42, conforme a rota. 1208 controle, aciona 5441. Autorizado barreira, nível 180, decola no 0, esquerda, Momo, VATAP, após Whisky 42, conforme o plano. 208 controle, 5441, transponder 2231. Tá correto, passarente, chame para puxa acionar. Fizeremos. Salvador, gol no 95, zona 70. Reportar no setor. Sim. Afirma, livrou na segunda. Prossiga até antes do táxi Juliette, reporte para ingresso no pátio. Prossiga antes do Juliette, depois dará para ingresso no pátio. Boa noite. Para o táxi, web 729, aboado 123, autonomia 33, alterna guardas. Web está autorizado até o ponto de espera da 10. Ajuste no 012 e a torre 118.95. Tamo bom. Ponto 012, direita índio, ponto de espera 18.95. Obrigado, é uma dica. Na M3 no 4, decolado aos 3-0, controle agora 120, décima 8 para a viagem. 08, obrigado, boa tarde. 3217, táxi via pátio Índia, até o ponto de espera da pista no 0, ajuste no 0 no 2, torre 1 no 895. Gol no 399, coordene com a equipe de solo, tráfego da TAM está iniciando o táxi do lado posto do pátio. Vai passar via Índia para o ponto de espera. Após o tráfego, está autorizado o seu pushback. Afirmativo, após a passagem do tráfego da TAM na Índia, está autorizado o gol no 399. Gol 925, mantenha a Juliette, aguarda a passagem do rebanho da TAM, após está autorizado o portão 612. Aqui, mantenha a Juliette, aguarda a passagem da aeronave da TAM, após o 925. Oi, boa tarde, web 5729. Objeto 5729, autorizado a linha e decolar, pista 10, vento 100 graus com 14 nós. A linha decola no 0, 5729. Equipe 5241 após a posição Argo, autorizado Elefa, após o nível 150, autorizado direto Conquista. Após Argo, Elefa, após o 150, Conquista, 5241. Equipe 5627, serviço radar terminado, 70 milhas, nordeste do Vale de Salvador, chame Aracaju na frequência 120.3. Objeto 5729, decolador 34, controle 120.8. 208, obrigado. 5050 na marcha, agora é 50. Gente, autorizado, descida para chute de tráfego local. Controle, boa tarde, web 5729. Objeto 5729, contato radar, saída da EL, suba e mantenha nível 360. Da EL 360, sua visual pode valida? Capitão do Bravo, que é o Whisky, ao cruzar 2500 pés, frequência livre para coordenação. Obrigado, Leandro da Presidência, objeto 5729. Leandro, muito obrigado. Capitango Oscar, Tango Kilo, estabilizado. Afirmativo. Complete final, chame torre na frequência 118.95. Vale, sim. Azul 4206, boa tarde, chegada Mari, desça e mantenha nível 060. 060, Mari, tá 100 graus com 15 nós, agilizando, tá 3217. Oi, Salvador, Oscar tem 1 kg, estabilizado em LS. Gente, vai pra Tango, acho que é Tango Kill, ajuste no 0 no 2, continua a aproximação, guardando pista livre, eu acho que é Tango Kill. Tango Kill. Então, 3560, informa o tráfego 12 horas, 14 milhas, rumo noroeste, cruzando nível 115 para 200, Alfa Tango 72. Gente, tá 3560. Para o táxi gol 1399, DOB 154, 4 horas, galeão. Até o ponto espero no 0, ajuste no 012. Índia Torre 118.5, com o 1-3. 1-0-1-2, Postera 2895 com a torre, gol no 399, boa. Tango, acho que é Tango Kilo, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 14 nós, check 3. Baixado, travado. Obrigado, boa tarde. Tá, 3217, decolado aos 37, controle agora 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, 3-2-7. Torre Salvador, boa tarde, gol no 399, ponto 0-1-0, pronto. Gol no 399, mantém a ponte espera. Mantém, gol no 399. Aguarde um instante, tem a aeronave da patrulha da retaguarda puxando, assim que possível irei liberá-lo. O táxi 2231 com 44 a bordo, 7 horas e meia, autonomia treinando Brasília. Flat para 2509. Redução 2509-0-0-1-3-1. Salvador, 3217. 3217, contato radar saída da El Sul, mantenha 360. 360, pode voar Delta presente, 3217. Voado Delta presente, então 3217. Jet 5721 é presente, voa na proa de bridge, chame Centro Recife na frequência 13325, alterna 1251. Proa de bridge, 3325251, obrigado. Desça para 2.000 pés, registro 909, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2.000 pés, 1-0-1-2, autorizado, repasse estabilizado, 3560-2. 3.52431, no Recife, 1-2-8-8, secundária, 1-3-5-3. 3.52431, Recife, 1-2-8-8, secundária, 1-3-5-3. 3.52431, Recife, 1-2-8-8, secundária, 1-3-5-3. Salvador, boa tarde, Canadá 2-0, sempre no PR, cruzando o Brasil, 20 ao 70, boa. Canadá 2-0, boa tarde, chegada a Mari, desse mantém a nível 0880, desse canal 060. 4204, meia, retrasado, desse para 4 mil pés, ajuste 090. 1395, desse mantém a nível 050. 0390, retrasado, desse mantém a nível 060. 060, 060. Salvador, boa tarde, 2231, batalhando. Atalho 2231, boa tarde, após a rolagem do Boeing da Gol, autorizado aliás, manter a cabeceira no zero. Após o Boeing, ali mantém no zero, pode aliás e a Charlie aí? Afirmativo, com preferência do senhor, quem após a rolagem do tráfego. Ok, após o Boeing, mantém 2231. O 755, para com fins, agora de cobre. Vento 1-0-0 graus com 14 nós. Livre de colagem no 0, gol no 399. Oscar Tango Kilo, prossiga.